Ok, muito obrigado. Eu vou fazer uma apresentação em duas partes. A primeira parte vou falar sobre a aliança das cidades. A segunda parte eu vou falar em inglês, porque eu quero fazer uma resposta sobre todas as questões até agora. Porque tinha uma coisa organizada, mas acho que há algumas coisas para dizer que não foi programada, mas eu quero apresentar. Então, a primeira parte eu vou fazer em português, a outra parte eu vou fazer em inglês. A primeira coisa, quem é a Aliança das Cidades? A Aliança das Cidades foi formada 16 anos atrás, como a patrão de Nelson Mandela. A Aliança das Cidades é principalmente uma parceria global. Uma parceria que tem quatro tipos de membros diferentes, mas cada membro é o mesmo. É a única organização no mundo onde organizações sobre mesmo o Banco Mundial e as Slum Dwellers por ficar juntos e falar juntamente sobre a cidade. So, quem são os nossos membros? A primeira coisa é nós somos Aliança de Cidades. Não é Aliança de Países, Aliança de Terra, nós somos Aliança de Cidades. So, o primeiro grupo de membros são as cidades do mundo, mas há tantas cidades. So, por isso, os membros são representados pelas organizações regionais de cidades. E nós temos, na África, uma organização que se chama United Cities and Local Government, que está baseado no Rabat, que está a nossa representante, que representa as cidades diversas na África. Temos alguns governos que são membros de Aliança de Cidade. Temos dois grupos de governos. Um grupo de governos são os governos bilaterais. Outra palavra são os doadores. E lá temos, por exemplo, Grã-Bretanha, temos Noruega, Suécia, os países normais bilaterais. Mas também tem alguns governos que está parte da cidade, porque eles têm algumas coisas para dizer sobre estes assuntos de cidades. E lá temos o governo do Brasil, temos o governo da África do Sul, temos o governo da Etiópia e algumas outras. Depois temos as organizações multilaterais. Por isso temos o Banco Mundial, agora, brevemente, o Banco Interamericano vai ficar parte também, e o Banco de África, desenvolvimento de África, também vai ficar parte. E também tem algumas organizações das Nações Unidas, por exemplo, UN Habitat, UNEP, UNICEF, todos são membros da Aliança das Cidades. Mas talvez o membro mais importante de tudo é nosso membro da sociedade civil. E lá temos um membro, tem três membros. O primeiro membro é Slum Dwellers International. Já tem alguns membros aqui, de Namíbia, Zimbábue, Moçambique, alguns países, porque é uma organização que tem projetos em muitos países na África, especialmente nesta parte de África. Também tem uma outra organização que se chama WIGO, que é uma organização global que está a tratar assuntos do setor informal, a economia. Slum Dwellers International está um foco muito mais nas zonas habituais, onde as zonas onde as pessoas vivem. Como aspectos de terra, serviços básicos, habitação. Mas o setor informal tem dois lados. Outro lado é a economia. Então, tem uma organização, WIGO, que está ligado com este assunto da economia informal. E também temos outra agência que se chama Habitat International, que está muito mais focado no âmbito da habitação. Então, por que eles são membros da Aliança de Cidade? Eles são membros da Aliança de Cidade porque o futuro deste planeta é o futuro da cidade. Na África, por exemplo, No África, por exemplo, vamos ter um movimento, um crescimento de nossas cidades na África de 350 milhões de pessoas dentro de 20 anos. Eu vou repetir, 350 milhões de pessoas dentro de 20 anos. Agora pensa, se tu conta New York, Cairo, Tóquio, Paris, Cairo, qualquer cidade tu queres nomear, é somar a população deles, não suma 350 milhões de pessoas. Mas a África deve planear para esse crescimento dentro dos próximos 20 anos. Então, temos um desafio enorme. Mas, enquanto estamos falando sobre este desafio, ainda há governos que dizem, não, nós não queremos ter uma cidade grande, porque a cidade não é uma coisa boa. É melhor que nós fazemos investimentos nas zonas rurais. Mas quando ele está a ter esse diálogo se uma cidade é boa ou não é boa, o que está a acontecer? As cidades continuam a crescer. Então, a aliança de cidade é uma aliança juntos, onde as membros estão preocupados com o assunto. Como vamos ter cidades boas na futura, cidades que vai abastecer emprego, que vai criar uma condição que vai ajudar a economia nacional, que vai ter um impacto no nível de pobreza no país. Como podemos fazer isto? Quais são as políticas, quais são as práticas que nós precisamos ter? Porque se nós não pensarmos sobre isto, nós simplesmente vamos ter uma pessoa diz, uma planet of slums. A Aliança de Cidade tem alguns instrumentos. O instrumento de chave se chama Programa do País. Um programa do país, vou falar brevemente sobre isto, e depois eu vou falar muito mais sobre as aulas aprendidas, com as melhores práticas. Um programa de paz tem um princípio de chave. É um programa de longo prazo. Este assunto de ter projetos de 3 anos, tem um projeto aqui de 3 anos, depois não há dinheiro, fecha um projeto, espera 10 anos, tem outro projeto, 2 anos, 3 anos, depois fecha este projeto, espera. Não suma para a transformação das cidades. Não tem um grande impacto. So, nosso programa de paz é para ter um programa de longo prazo. E quando falamos sobre longo prazo, para ter um impacto no nível da cidade, leva 25 anos, no fato. Ninguém pode falar sobre uma transformação da cidade dentro de 5 anos. A realidade não é isso. Por exemplo, tínhamos programas que foram completamente abandonados, projetos de site and service. Site and service significa projetos de IOSH, como alguns serviços básicos, onde as pessoas construíram casas deles. Este projeto em toda a África foi abandonado porque as pessoas pensavam que estamos a criar slums. Mas se tu voltas para este projeto que foi feito em 1990, tu voltas agora, depois de 30 anos, vai ver os melhores projetos de habitação na África. Os melhores projetos não foram os projetos onde o governo criou as casas, ou onde os bancos financiaram as casas. A melhor projeto na África foi feito através do programa de Site and Services. O problema foi que levou um tempo de 20 anos para ter uma consolidação completa. Então, o primeiro ponto é um programa de longo prazo. A segunda ponto é tem uma teoria de mudança. A nossa teoria de mudança é simplesmente isto, que aqueles países que têm uma política nacional que cria as condições para as cidades funcionarem, é onde as cidades têm a capacidade de abastecer serviços, é onde tem uma cidadão ativa. São aqueles países que vão ficar em frente ao processo de urbanização. Por isso, nossos programas de país sempre têm três níveis. O primeiro nível é programas nível nacional. O que estamos a fazer ao nível nacional? Estamos a fazer as políticas nacionais. Deve ter uma política nacional. Não é simplesmente sobre descentralização. Descentralização é só um aspecto disto. Também sobre qual é o papel da cidade dentro da economia nacional. Qual é a visão da cidade? Qual é a relação entre o capital e a cidade secundária? Qual é o sistema da cidade? Como vamos criar uma cidade que está inclusiva de toda a população, onde a pessoa tem a capacidade para financiar uma casa deles? Tudo isto é parte de uma política nacional urbana. O segundo aspecto do programa nacional é quem são, ao nível nacional, quem são o ministério que não dormir à noite pensava sobre os problemas da cidade? A maior parte da África não há nenhum ministro que estava a pensar sobre o futuro de cidades. Há muitos que pensavam sobre o governo local, que engloba todo o país. Há muitos que têm programas que têm aspecto urbano, mas há muito poucos que estavam concentrados sobre uma cidade, mesmo um sistema. Uma cidade que é uma interligação de sistemas de transporte, de saneamento, de ambiente, de emprego, etc. Então, uma parte do programa do país é para apoiar a capacitação do Ministério para liderar o processo urbano. Também, há muitos países na África onde não há currículo na faculdade para treinar os quadros que vão trabalhar no governo local. Então, também, no nível nacional, tem programas de apoiar as faculdades, as politécnicas, para treinar os futuros quadros para o governo local. A segunda parte dos nossos programas é para a capacitação do governo local, para ajudar eles com as capacidades de planear, para criar sistemas de gestão, para receber dinheiro, para contar prestes para dinheiro, etc. Para ter a capacidade para abastecer serviços. E a terceira parte dos nossos programas é para trabalhar diretamente com a sociedade civil, para criar uma parceria sólida entre o governo local e as comunidades. Não, agora, eu vou falar sobre isto muito mais na segunda parte da minha apresentação, mas a grande mudança que nós estamos a provocar é não falarmos sobre a participação, falarmos sobre a parceria. Quando eu estava no governo, no África do Sul, eu lembro bem, comunidades chegaram no meu gabinete e dizem: nós somos pobres, não temos nada, precisa água, precisa habitação. Uma representante do governo, o que podemos fazer? Ok, disse sim. E a comunidade saiu, outra bate a porta, entra. Somos uma comunidade, não temos nada. Isto aconteceu para anos. Um dia, um grupo bateu o meu porto e diz: nós temos um plano, nós queremos parceria com o governo para implementar este plano. Para uma representante do governo, foi a primeira vez que eu sabia o que nós precisamos fazer. Tem uma comunidade organizada com o plano deles, vamos ajudar deles. No facto, pessoas aqui na sala, eu fui o primeiro representante do governo que o SPR encontrou. So, nosso programa de país tem a segunda. O primeiro princípio é longo prazo. O segundo princípio é alinhamento entre o governo local e as comunidades. Alinhamento significa isto. A comunidade, antigamente, em muitos países, a comunidade fazia uma coisa aqui, o governo nacional faz uma coisa lá. Alinhamento é como eles trabalham juntos. E o terceiro princípio é, temos tantos parceiros nacional, tem ONGs internacional, tem multilaterais, doadores, etc. E eles também não têm coerência de effort, de forças, coerência de forças. So, outro aspecto do programa do país é para garantir, quando a comunidade está a fazer uma coisa lá, o Banco Mundial não estava a investir lá. Eles trabalham juntos, a comunidade está lá, o investimento fica atrás da comunidade, para criar uma coerência. So, em breve, este é um programa do país, longo prazo, alinhamento e coerência de força. Temos programas de país agora, Etiópia, Uganda, Moçambique, Ghana, Burkina Faso. Em processo, estamos a desenhar um programa em Libéria e Tunísia. So, esse é o nosso instrumento de chave, tem alguns outros, mas é detalhes demais. Mas eu vou agora falar sobre nossas experiências e melhores práticas. Porque acho que é importante para este debate. Agora eu vou passar a palavra para inglês. The Cities Alliance, for 16 years, vou esperar para pessoas para ter. Fujiana? Okay. The Cities Alliance, since its beginnings in 16 years ago, has been supporting what we call city development strategies. A city development strategy is simply a document whereby a city thinks about its future vision, what it wants to be in the future, what its comparative advantages are, and what its weaknesses are, and how it's going to minimize its weaknesses, build on its strengths to realize its vision. We have city development strategies in over 50 countries, in many, many cities. We were essentially the world sponsors of city development strategies. But when we did an evaluation of our city development strategies, what we discovered was there's not an automatic difference between those countries that have a city development those cities that have a city development strategy and those that do not. You would imagine that if you had a vision for the future, if you knew where you're going, you'd have an advantage over those cities that do not have such a vision. And then we have to ask ourselves, why is it that the city development strategies do not have the impact that we were looking for? Well, the very first reason was many of the city development strategies were done by consultants, were done by a hired capacity, experts coming in, and the local government itself had no implementation capacity. They did not have the capacity to implement. So the very first aspect, the very first aspect of any city in the future is you have to develop the capacity of your local governments. It is not good enough to say we have delegated powers. It's not even good enough to say we've delegated budgets. Unless you have developed the capacity of people to work in those local governments, it makes no difference what you do. But what do we mean by developing capacity? In too many places in Africa, working for local government is the lowest form of government. They get paid the least. In too many places, the only reason why you'll work for local government is because you want to leave local government and get to provincial government and then maybe to national government. Nowhere is working for local government considered to be a prestigious career, a place where people can make an impact, a place where you develop your career. And so not only have we got to train people, we've got to create an environment of professionalism in our local governments. Yet nowhere in our universities do people see a course that says, we're going to train you to be the best city manager. You've got a career as a city manager. You've got a career as a city financial officer, etc. The second big reason why these city development strategies have not really worked is that there is no relationship between the plan and the reality on the ground. I have been to a couple of places, and I'll give you a couple of examples. The one example is in Uganda. I spoke to a city manager and I said to the city manager, "Oh, you're a new city manager. How are you going to implement your CDS? He said, "What CDS?" Had no idea that the city had a city development strategy. I said, "Well, let's go and find it." No one could find the city development strategy. It was found in a drawer. It was found in a drawer, literally. It had been sitting there for years. And the reason why no one knew there was a city development strategy was because the city development strategy was done by consultants, handed over to the mayor left, and that was it. So the next important thing is the question of ownership. Ownership. And where does ownership come from? It comes from civil society. It comes from the communities. There are now places in Uganda, and I'm sorry that someone from Uganda wasn't here. There are places in Uganda now where if you try and build something, a house, for example, the community will come to you and say, "No, you cannot build here because this piece of land has been planned for a school." Even though we don't know when the school is going to be built because we don't have money yet, our plan is to build the school on this piece of land. So it's not the government that controls the implementation of the plan. How many places have you been to when the government says we need to build a road? And what happens? They want to build their road and they have to remove thousands of people. So what do? They relocate the people and cause complete social upheaval. By far the best way is to plan directly with communities, as we saw in those videos. and in those talks directly, and then you don't need to have a million officials working in your local government controlling. You have the community controlling and looking after their own areas. But essentially, if you're looking at human capital, if you're looking at communities and civil society, you really have to look at it through two lenses. We have to look at it through two lenses. The first lens is we have to look at it through the lens of what we call human capital. And what do we mean by human capital? Human capital is the skills that people have to contribute to the development of the city. If you have a city where you have 80% of your population being youth, and those youth are not being trained, if those youth are not developing human capital to be part of the economy, you're really setting yourself up for some serious problems in the future. And so the question of working with your populations, working with youth, engaging with youth, building up human capital is a fundamental part of any city development program. The other important part of any program is what we call social capital. And social capital is about the networks between people, how people collaborate and work together to get things done. And here we see the SDI example, how people come together to mobilize resources, to plan together, and to put things onto the ground. But the other reason why we have social capital is that in many of the countries that we have supported with city development strategies, those cities have imploded. Those cities have just blown up. We can talk about Gaza, we can talk about Aleppo. I can give you an endless list of cities where we have done work on city development strategies and those cities have imploded. And some of them have imploded because of a full range of reasons. Every country has a different set of reasons. And one of the key reasons why you work with your citizenship is to make sure the society is talking to each other, building relationships with each other, building confidence with each other. And so if there are issues emerging, they're understood and they're resolved at the community level. This includes things like ethnicity, religion, everything. Because cities are melting pots. Cities where everyone comes together, and one of the big functions of a municipal forum is where you can bring everyone together, they can learn how they work together, and they can start to identify issues before they come out of hand. Another issue